Como estava aí um gajo para se atirar abaixo de um 14º nono andar, a polícia arranjou aí um mediador para ir falar com ele, daqueles das agências imobiliárias, mentirosos como o caralho. Já estava o homem com os calcanhares na varanda, pronto a mandar, chega lá o mediador. Amigo, não faça isso. Pense nos seus pais que tanto amor lhe têm. Ai, se foder que eu sou órfão. Amigo, pensa tão na sua mulher, nos seus filhos. Ai, se foder que eu sou rabeta. Amigo, pensa tão no nosso porto que só nos dá alegrias. Ai, se foder que eu sou benfiquista. Então atira-te, filha da puta.